fazer de conta que essa história já ficou pra trás. Sorriso apagado no meu rosto, já não quero mais. Dessa vez é pra valer, eu vou buscar outro caminho, sozinho. E eu vou lembrar seus beijos, seus abraços, seu sorriso no amanhecer, do vinho derramado no seu corpo ao me enlouquecer. E eu vou lembrar, mas não vou chorar. Mas não vou chorar.